Panorama Agrícola para 22 de março de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de terça-feira, 22 de março, de lua cheia. O ditado de hoje é: o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. No Panorama Agrícola de hoje, você fica sabendo: EPAGRE vende bovinos na Estação Experimental de Lages. E na entrevista, Ionir Malgarese apresenta as ações da EPAGRE no Dia Mundial da Água. Uma dica que pode mudar o seu dia. Migalhas de pão misturadas ao azeite e ervas frescas formam uma mistura crocante para cobrir a carne assada. O ideal é colocar este molho pouco antes da carne ficar pronta. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o veterinário Vilmar Zardo, da Estação Experimental da EPAGRE em Lages. Se o assunto, o leilão, edital de venda de animais excedentes de pesquisa, dia 23 de março, das 10 às 3 da tarde em Lages. Quantos animais serão vendidos, Zardo? São 23 animais à venda, envolvendo fêmeas para reprodução de raças leiteiras, machos, touros da raça flamenga e mais alguns animais de descarte, para abate e engorda. Quem tiver interesse deve proceder como? Olha, nesse dia, no dia 23, entre 10 da manhã e 15 horas da tarde, nós estaremos recebendo as propostas por escrito pelo lote a ser ofertado. Então o produtor vai chegar na estação experimental, olhar o lote que lhe interessa, escrever uma carta de próprio punho ofertando um determinado valor pelo aquele lote. Entrega no nosso departamento financeiro e às 15 horas e 1 minuto encerra-se a entrada de ofertas e abre-se as cartas. A melhor oferta pelo lote leva o lote. Os lotes são dois bovinos da raça holandesa, fêmea, 5 bovinos machos mestiços. Isso. De raça leiteira. 7 bovinos machos de raça flamenga, é isso? 4 bovinos de 4 fêmeas da raça holandesa para reprodução e 4 fêmeas mestiça holandesa flamenga para reprodução também. Então nós vamos ter 7 animais para abate e engorda, né, que são compostos de 2 fêmeas e 5 machos, 7 touros da raça flamenga e 8 animais fêmeas holandesas ou mestiça holandesa para reprodução. Vilmar Zardo, e esses animais eram usados na pesquisa, é isso? É, todos eles são oriundos do rebanho interno que a EPAGRE tem. As holandesas e a raça flamenga são oriundos aqui da estação experimental, são animais da nossa criação e que eles são usados normalmente para experimento, avaliação de forrageiras, avaliação de produtos da área de nutrição ou produto ou testes de sanidade, alguma coisa assim. São animais que vão estar sendo ofertados aos produtores. Os que são para reprodução são de excelente qualidade. Os touros, principalmente os touros da raça flamenga, que é o único local que tem no Brasil um rebanho puro da raça flamenga, é a estação experimental. Esses touros, eles não são excedentes de pesquisa, são originários da nossa criação normal aqui dentro. Vilmar Zardo, e um telefone para contato, endereço da estação? Então, o local da estação experimental, onde que vai ser recebido as ofertas, é na rua José João Godinho, no bairro Morro do Posto, em Lages, Santa Catarina. E o telefone de contato nosso aqui é o 49-3224-4400. Ou por e-mail no e-mail eel@epagre.sc.gov.br. Viu, Marzardo, muito obrigado pelas suas informações sobre esse edital de venda de animais, dia 23 de março, em Lages. Em Santa Catarina, a Epagre é uma das empresas comprometidas com a recuperação e preservação dos recursos naturais, em especial a água. Sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo Paulo Arruda, que é diretor de administração e finanças da empresa. Paulo, historicamente a Epagre prioriza trabalhos voltados ao manejo sustentável da água. Que ações você destaca nesta área? Nós, historicamente, temos várias ações, seja de ATER, né, de assistência técnica e pesquisa. Nós podemos salientar assim, do grupo, por exemplo, da educação ambiental, é a organização dos catadores de lixo, né, que também tá relacionado ao uso e reuso da água. Temos todas as ações na área de conservação do solo, né, que seria formação de mata ciliar, plantio direto, cultivo mínimo. E agora, ultimamente, nós estamos também com ações fortes na questão de cisternas de água, do uso da água da chuva, né? Principalmente porque algumas regiões como o Oeste Catarinense têm tido estiagens, né, nos últimos anos. E no Alto Vale, nessa região norte do estado, onde tem também muito catástrofe com relação a excesso de chuva, nós estamos com ações daí na área de conservação do solo, que é o que eu falei com relação a plantio direto, né, e a área de cultivo mínimo. Então, são N ações que a gente está fazendo para conter, né, para diminuir, né, essa questão de desastres ecológicos no estado. Pois é, são muitos anos de trabalhos voltados à recuperação do solo, né, como Exato. Você citou, Paulo. Que mudanças você já observou na consciência, no comportamento do agricultor em relação a isso? Uma delas é o aumento que tem de áreas com plantio direto, o aumento que tem de áreas com relação ao cultivo mínimo, né, ao uso de adubação verde, seja ervilhaca, mucuna. Então, são várias ações. Essa é uma ação que a gente, por vários anos, a gente está trabalhando, porque é uma mudança cultural, né, e uma mudança do agricultor para uso dessas novas tecnologias. Então, isso não é da noite para o dia, é uma ação de conscientização, com palestras, com reuniões, mostrando com dias de campo que essa atividade vale a pena realizar, né, e que tem esse benefício. A contaminação dos recursos naturais por dejetos animais, por agrotóxicos, também é uma preocupação aqui em Santa Catarina, já que o estado é um grande produtor de suínos, por exemplo. Nesta área, qual é a prioridade que a Epagre vem dando? Tá, nós temos várias, assim, uma é o uso das esterqueiras, né? Um é o manejo dos dejetos também, como adubação para as lavouras. A outra questão, nós estamos fazendo um mapeamento a nível de estado, através do CIRAM, que é as áreas de risco, né, do uso desse esterco e também da quantidade deles. Então, um mapeamento de todos os solos, para que a gente possa dizer, nesses locais vocês podem utilizar e nesses locais não utilizar. Mesmo agora, também junto com as cidades, com os mapeamentos que estão fazendo do uso do solo, nós também estamos apoiando nesse sentido de colocar esse planejamento aonde nós podemos ter a suinocultura, onde podemos ter a avicultura. Então, nessa área toda de planejamento e uso, né, do solo, nós estamos sempre envolvidos juntos. Bom, para finalizar essa nossa conversa, na sua opinião, educação ambiental, um atendimento às gerações mais novas, escolares, professores, filhos de agricultores, é o caminho para melhorar toda essa questão ambiental no estado, em especial a proteção e preservação da água, né, que é o tema dessa semana? Exato, é o que eu falei pra, né, no início de algumas ações importantes, e essa área de educação ambiental é uma das mais importantes, seja em todos os dias, seja na semana da água, ou no dia da árvore, todas essas... Esse trabalho de concentração começa no pequenininho, é ali que a gente vai fazer essa mudança de cultura, né? Trabalhando na escola, dando palestras com eles, mostrando vídeos mostrando a realidade do que está ocorrendo no estado, dessa problemática que a gente tem com a conservação da água doce, ter água potável para nós, do uso da água da chuva, então do nossa mudança também de consumo, de nós usarmos mais o transporte coletivo, mais a bicicleta. Nós estamos agora fazendo um programa dentro da EPAC, que é o Pegada Ecológica, que é a questão de quanto que a gente produz de carbono, né, de gás carbono, e quais são as ações que nós mesmos, como funcionários, podemos fazer para que reduza isso, né, seja através do uso de veículos nossos ou plantando mais árvores, para tentar neutralizar a própria poluição nossa que a gente... Né, então não é só conscientizar as pessoas lá, mas nós também temos que ter uma mudança de cultura. E começa pela casa. Então nós estamos fazendo um programa assim e também, claro que é de suma importância e vamos continuar com essas palestras em todas as escolas do estado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.